Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Pergunta recebida pelo e-mail professorluciano@wln.com.br. Vem de um ouvinte que escreve o seguinte: trabalho numa empresa de pequeno porte, mas que presta serviços para multinacionais e gigantes do comércio internacional. Meu cargo é analista de logística e toda a minha formação, inclusive pós-graduação, foi feita em instituições de renomada qualidade. Posso me considerar experiente no trabalho, pois estou com 26 anos e trabalho desde os 16. O que não consigo administrar é a cara de pau diária de um colega que vive tentando puxar meu tapete. Sinto nas reuniões diárias que ele já mapeou minhas atividades e busca um meio de atrapalhar meu desempenho na empresa. Isso está me deixando estressado, porque não sei jogar esse tipo de jogo. Olha, prezado ouvinte, você pode até não gostar do jogo, mas vai precisar, no mínimo, se defender dos ataques. Rechaçar na mesma moeda é mesquinharia e coisa de gente sem caráter e responsabilidade. Nesse momento, a mais preciosa estratégia é não se envolver em fofocas e debates desnecessários, principalmente com a presença de seu colega. Isso tudo pode ser armadilha para você cair feito um inocente. Vamos também partir para o seguinte: mantenha uma relação amigável e com cautela com seu colega. Se ele não te cumprimenta, não tem problema. Você mesmo assim será cortês e educado com ele. Se ele está mapeando seu trabalho e procurando picuinhas, cuidado ao dividir questões mais íntimas com ele ou com alguém próximo a ele. Veja só, ele não é seu chefe. E na sua empresa, quem precisa estar atento a esse comportamento é o seu chefe. A ele você deve explicações, resultados e consideração. Se o seu colega não faz questão disso e ainda assim calunia seu trabalho, a Bíblia tem um versículo muito interessante sobre isso. Não jogue suas pérolas aos porcos. Pense nisso, enquanto lhes digo: sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial com Luciano Steyer, na CBN Foz.